se manifesta de tantas formas. Bíblia aberta, cartilha de oração. Somente o céu tem para dar. Somente o céu tem para dar. O texto de hoje, Lucas 17, 7 a 10. Se abre para escutar. Se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-se à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me enquanto bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica o senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, como quaisquer outro, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra difícil essa, né? Somos servos inúteis. Mas este texto quer reforçar que o discípulo do reino comporta-se na comunidade como um servidor. Tudo o que faz é pela gratuidade. O texto de hoje mostra que no projeto de Deus, os discípulos não podem se deixar levar pelo farisaísmo, que age por segundas intenções. Aqui, a palavra, a atitude, serviço, ganha uma compreensão profunda de gratuidade. Servir por amor. Servir para que Cristo seja enaltecido, a igreja seja solidificada. Quando cada um de nós age neste sentido, tomamos consciência do bem. Senhor Jesus, reza comigo. Ensina-me a servir meus irmãos com gratuidade e generosidade, simplesmente por amor. Toda terça-feira, nós dobramos o nosso joelho em oração pelos doentes e com os doentes. E é nesse contexto que eu quero dizer: a nossa vitória de quem serve o Senhor é certa. Que pedir no nome de Jesus, Ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, Ele assim fará. Tudo que pedir. Você escutou? Então, se de fato você acredita nisso, que tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele atenderá, então, qual a intenção que você quer dizer agora? Qual a intenção que você vai colocar na presença do Senhor neste momento? Assim como Ele curou o cego em Jericó, Ele nesse momento coloca todos os que estão enfermos na sua presença. Então, tem alguém enfermo na sua casa? Tem alguém enfermo na sua vida? Tem alguém enfermo que você conhece que pediu reze por mim? Faça-o agora. É deixar de te amar. Eu estou vendo no site agora pedido de oração da Hora da Misericórdia. Padre, coloque na hora de intercessão, por favor, a nossa vida, porque eu e minha família estamos precisando de uma libertação espiritual, familiar. Eu quero dizer que confio muito na misericórdia de Jesus, me ajude. Coloque meu filho. Quem escreveu a SN de Cafelândia, Paraná. Estaremos rezando, filha. O milagre ele já realizou e ele vai realizar. Para ele não existe aquilo que é impossível. Filhos queridos, e é com essa certeza, pegue a água, a roupa dos enfermos, a foto de família. Pegue os objetos e segure nas mãos. Senhor Deus, abençoai, santificai e protegei. Abençoai e santificai aqueles que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai e santificai, Senhor. Que a vossa misericórdia seja abundante, principalmente hoje, sobre os doentes dos hospitais, os doentes que se encontram nos leitos das casas. Abençoai aqueles que estão esperando o resultado médico, que o medo, a angústia, a ansiedade os devora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, aqui na Hora da Misericórdia.